barquinho. Crianças se divertem com seus pais, é só carinho. Mas logo adiante, aviãozinho vai voando, espalhando crack pra todo canto. Em frente da lã, não estão trampando. Só pra dar bonde no Denark, pra pensar que tão jogando. É vagabundo, malícia que é mato. O fogo se espalha com safado queimado, mas não se importam com tudo à sua volta. Sem Deus, o que vale é o ori e a Dakota. Outra vez sem Natal, lembro do Júlio e do neguinho miliano. Nesse sim, logo mais aqui com nós é monstro e não menino. O bonde JP caminhando no fogo infinito. Loucão sem farinha, um absolute. Tudo vagabundo, pode crer que não se ilude. O máximo de humildade a gente tem, ouviu sapeco. Tem comédia que não sabe que é respeito. Vacilão, só vem pra dar mancada. Estraga sua vida, cutuca sua própria alma. Vai bater na porta do mais belo. Quem vai abrir é o capeta, queimando no inferno. A dor de uma mãe, silêncio não abafa. Grito de esperança se espalha nas quebradas. Até quando vai durar esse bonde e essa banca? São do corre na captura da sua herança. Um barulho qualquer é um mostinho pro Zé Povinho saber de qual é. Coloque sua cara feia no olho mágico que cê volta de ré. De periferia, seguindo a diretoria. Poucos que sobraram pra falar de ideologia. Os que tá no rap, no palco vira até ciclone. O dinheiro que eu preciso, a vaca coloca silicone. Prepara minha cata, saindo nosso bonde. Assim prossegue e não se esconde. O bonde sai quando vai, é sem perder viagem. Tudo sofredor, sem pensar nas pilantragens. Pra quem que batalhou, nem sentiu felicidade. Arriscando a própria vida com coragem. O bonde sai quando vai, é sem perder viagem. Tudo sofredor, sem pensar nas pilantragens. Pra quem que batalhou, nem sentiu felicidade. Arriscando a própria vida com coragem. É vagabundo, todo mundo aqui é do corre. Vira monstro quando o parceiro morre. Não é sentimental, ajoelhando no meu túmulo, só citando no meu ouvido que vai destruir tudo. Mas pera aí, filha da puta que acredita que a morte é assim. Só anda nos importado e só sabe o que é sorrir. Pra que que eu vou ficar moscando por aqui? Se aquieta, o bonde tá indo aé, conferir. Já viveu que nem eu, já sofreu que nem os outros. Se enriquece com sonegação de imposto. Quem é bandido? Aquele que defende. Coloca a toca preta no 5-7, o pai não teve fazenda. Tá no moio, é assim. Prepara os coquetel e a linha acionada por Nextel destrói tudo. A cidade é nossa, só Deus pra impedir. Não há quem possa, o bonde vem tenebroso. Bem malicioso, com muito ódio atrás de ouro. Não reage o movimento, em falso pra morrer é muito fácil. Infelizmente eu não queria que essa banca fosse assim. Longa trajetória de amargura pra mim. Quem nunca viu boa fartura na mesa? Se na BO, formação de quadrilha, assim seja. Conspiração entre meus irmãos, tá osso tiozão. Tudo sofredor no mesmo mundão. Uns vai sonhando em até matar a polícia. Se não troca o campé, tira sua vida. Dou um beijo nas crianças, tô saindo de palco. Aliado na garupa, bem armado. Vamos pro assalto, tô disposto. A fita louca que me dá os dólar. Essa viagem não tem perco, gambé. Me derruba.